Pensou que ia sair impune assim, né? De mim, faz um tempo que essa dor tá pedindo fim. Já cansei do nosso amor se arrastando assim por aí, se perdendo. Tive que aprender: nada é tão igual ou mais quanto o meu prazer. Se pra ser feliz tiver que perder você, pode crer. Vou tentar desse jeito assim. Vou poder viver pra quem só gostar de mim. Sinto muito, mas não vou implorar, nem me estressar. Pra ter você, pode escrever. Eu não logo que puder. Vai meu corpo e alma só pra quem me quiser. Nada pessoal, procure entender. Mas ninguém vai me ver chorando. Vou cuidar de mim. Faz um tempo que essa dor tá pedindo fim. Já cansei do nosso amor se arrastando assim por aí, se perdendo. Tive que aprender: nada é tão igual ou mais quanto o meu prazer. Se pra ser feliz tiver que perder você, pode crer, vou tentar. Desse jeito assim, vou poder viver pra quem só gostar de mim. Sinto muito, mas não vou implorar, nem me estressar. Pra ter você, pode escrever. Eu não logo que puder. Vai meu corpo e alma só pra quem me quiser. Nada pessoal, procure entender.